17, identificou 62 no 2. Torre Salvador, boa noite. Eu, 98 no 0. Aproximado, quanto espera dar 1-0 pronto. Boa noite, Rio 980, ali mantém, cabeceiro 1-0. Estamos autorizados a alinhar e manter, cabeceiro 1-0, Rio 980. É 313, decola os 47, controle 120, decimal 8, tamo voi, boa noite. Ingresso a Juliette, portão 03. Ingresso a Juliette, 03. É 6313, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, vou Ileda. Boa noite, da presidente. Em ascensão 360, China 6303. C5972, chame o centro Recife, na frequência 1251. 1251, 5972, obrigado, boa. 1-0 está alinhado, pronto, 1-0. Livre decolagem, pista no 0, vento no 3, 0 graus, com 09 nós. Livre decolagem, Rio Azul 4107, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Azul 4107. Azul 4959. O 459 está agora a 53 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Léo, frequência 120, décima 1. Controle de Salvador, bom dia, Rio 9890, decolando seu escudo. 9890, boa noite, contato radar, sua para o nível 340, saída da EL. Acessar para o 340, saída da EL, 9890 da Rio. Paulo, uma boa Gol 1134 com informação Alfa para Maceió. 1134 para Maceió, já pronto para cópia? Pronto. Maceió autorizado 350, decolando da 10 curva esquerda, perfil da Pucajão Maracaju. Maracaju intercepta, pesou 17, segue até Orago e direto Maceió. 5531, transponder 1208, controle. Autorizado Maceió 350, decolando pela 10 com curva à esquerda, perfil da Pucajão Maracaju. Maracaju interceptado pelo Zulu 17 até Orago. Orago, direto Maceió. 5531 é o transponder e 208 é o controle pro voo 1134. No 1134, correto, no 2 em pronto. Deixa eu ver como é. Estabilizando o curso do localizador, azul 4107. O 4107, chame a torre em 1895. 1895. Oi, Salvador, azul 4107, boa noite, estabilizado no X-Ray. 4107, boa noite, continue a aproximação, aporto baixado, checado, ajustado, 1017. Ajuste no 097, reportará baixado travado. P9890, chame o centro Recife na frequência 125.1. Centro Recife em 125.1, dado, bom trabalho. Homem. Zero, vento 140 graus, 8 nós. Leve pouso, pista no zero, azul 4107. Puca, só está cheio. Conde, prepare a Conde. Preparando Conde. Pista no 017. Tá, deixa eu ver, tá. Vai chamar. Azul 4107, seu solo é 58, livre à direita, chama o solo, 211. Direita 211, obrigado, vamos pra baixo. Localizador já tem a pista visto, 6212. 6212, chamei a torre em 1-2-95. 1-2-95, boa noite. Boa noite. Boa noite, Azul 4107, Alfa Kilo, parte 3, posição 4 Lima. Mas fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3. São 4 Lima, gente, tempo abalizador. Checado. Já está baixando, travando o trem nesse momento. Pode confirmar o vento, por favor? 140 com 62, já baixou e travou? Baixou e travou nesse instante, já. Teve pouso, pista 10, 1-30 a graus agora com 62 mais. 1-30 com 62, é livre pouso, pista 10. Chanear 6224, pronto, cópia. Aracaju, nível 190, via Golfo 677. Decola da 10, curva à esquerda, perfil da Conde. 5541 é o transponder, 1208, controle. Claro. Aracaju autorizado 190, via Golfo 677. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, no perfil de subida Conde. 5541, o transponder, 1208, controle. 190, Golfo 677, perfil da Conde, decola da 10, curva à esquerda, 5541-208, ao ponto de Salvador, 6224. Correto, chame pronto no portão 3. Vai chamar atrás. Para o táxi Gol 1164, com 103 a bordo, alternando Natal, 2:13, alta no Índia. Direita Índia, ponte de ferro 1895.017 na ajuste, boa viagem. 17, direita Índia, ponte de ferro da Una 0, 1895. Excelente noite, Gol 1134. Passou a parte do Natal, Natal. Aprovar Lima, Lima Fox, boa noite. Está em contato radar agora 78 milhas nordeste de Salvador. Foi bom, se reporte para a descida. A sessão é mais próxima de falar e circular para o Marcelo. O que você vai fazer para o VR Salvador? Autorizado VR, Lima, Lima Fox, aguardando para a descida. Número 713, desça para 2.000 pés, ajuste na 017. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Posso 2796, 62 para o Celso, ajustado 1017, autorizado, reportará estabilizado. Portão 5. Alfa Juliette, portão 5, autorizado, táxi 6226. Espera da 1-0. 3 mil pés, ajuste na 017. 4-3 mil, Lima, Lima. 179. Além decola, Gol 134. Salvador, boa noite, 1868-61-65-0. 1868, boa noite, adicione identificação, prioritário e deixa para 4 mil pés, ajuste no 017. 4.007, tá, boa noite, né? Salvador, voo no 098. 098, acione identificação, autorizada a chegada Mari, deixa para o nível 050. Mari 050, no 098. 2080, voo no 134, obrigado, excelente noite. Patrulha, uma boa, voo 1134, na Puca. Meu nome é 34, boa noite, contato radar, só para o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, boa noite, 34, quando possível poderia coordenar Aracaju pra gente? Meu nome é 34, vou em Jama, aguardando Aracaju. Jama aguardando Aracaju, obrigado, boa noite, 34. Autorizaria a prova da rotatória para o Lima Fox? Cruzado para a rotatória, Lima, Lima Fox. Obrigado. 6224, posição 3, se tiver questionamento. 243, autorizado, seu obstáculo. Tomar ataque, valeu. Bono 868, desfara 2.000 pés, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2.000 pés, chamando estabilizado, 868. Estabilizado, azul 2713. Noite, Altã 3152, transformação alfa. 3152, aguarde, azul 2713, chame a torre em 1895. Torre 895, azul 2713, boa noite. Bono 1934, chame o centro Recife na frequência 12545. 2545, obrigado, excelente noite, 1134. 3152, acione identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari, essa 3152. Torre Salvador, boa noite, azul 2713. Estabilizado em ILS, baixa travada. 2703, AG 5017, livre pouso, pistola 0, vento no 30 graus, no 0 baixo. Vente, tem livre pouso, azul 2703. Valeu, Lima, pode se transferir para a direita para evitar combos, né? Quase 10 minutos. Desde Lima, Lima, Fox, reporta o término. Salvador, boa noite, 3600, para informação Alfa, descendo até o 150. 3600, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 070. A chegada Mari até o 070, 3600. Boa noite, é o Mike, Eco. Boa noite, prossiga. Esse é o Mike Ferreira, está na posição 10, parte principal, já prossegui para a remota 14, isso. Livre reporte ao término, Mike F. Eco. Já que está tendo visual, visual no cara. Lima Fox modificado 0206, desça para o 9506, aguarde transferência de comunicações. 9500, toda rotatória aguardando Lima Fox. Fã Lima Fox, chama agora a torre em 19895. 195 graus, uma boa noite. Só para formar a Fã Lima Fox, a gente vai fazer ideal. Oi, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 223 mil pés, 1017. Tá, vou fazer na 2. Xerém 6224, 92, confirmando 92 a bordo, 2 horas e 15, alternando com Salvador. Zero torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 7, 6224. Pia de alfa 245, obrigado. Autorizado até 4 mil pés, ajuste no 0 na 7. Ah, pediu 0 na 7. Oi, o ato 27 na 7, está até na 3, escuta até o parte 3. Sim, eu estou ali, até o parte 3 na minha escuta e fica atento ao balizador. Estou previsto aqui a 05 do pátio 3, mas provavelmente deve estar ocupado. Fica atento ao balizador, gentileza. Torre, Oxenai 6224, pode estar pronto, boa noite. 6224 está livre, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Aí ele acorda, 6224. Fox em corte curta final no 7 com trem checado, altímetro no 0 no 7. Passarinho, siga a Fox. Bono 098, complete redução para 2009. Desça para 2 mil pés, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2 mil pés, chamada estabilizada, 098. 3600, desça para o nível 050. 050, 3600. Bono 098, livre LS, reposta estabilizada. 098. 3152, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, livre LS, reposta estabilizada. 3600, voe Duna, desça para 3 mil pés, ajuste 10197. Duna, 3 mil pés, 17, 3600. Torre, Salvador, Bono 898, final, pista 10. Anaia 6224, decolos 20, controle 1208, tá bom, boa noite. 208, muito obrigado, boa sua. Boa noite. 868, reporte Simbra, com trem checado, altímetro no 0, no 7. Passou Simbra, baixar travado no 868, 17. 224, passei um atal do 500, early good evening. 6224, radar contact at departure, climb to flight level 190, con departure, fly heading Condi. Intersection, good night. 190, any chance to fly Condi intersection? Yes, sir, fly heading Condi intersection. I'm sorry, you fly Condi takeoff. Estou no 40 graus com 10 nós, com 10 nós. Give a call, está 10 nós, meu. Lima Fox no Solar 21, confirme estacionamento. Livre à direita, até o 45 via Papá, tenha uma boa noite, Lima Fox. Bono 098, torre no noite 95. 98. Prezado. Oi, Eco, boa noite. Altímetro no 017. Boa noite, chamará. Zero, desce para 2.000 pés, ajuste no 097, livre ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, livre ILS, reporte estabilizado, 3.000. Solo 24, à direita, Solo 211, boa noite. Direito 211, boa noite, 68. 359 Ground Speed. 3-0-3, 3-0-3-0, inicie redução 1809. 3-0-3-1-3-6-0. 1-5-0 graus com 08 nós, altímetro no 017, tem pouso autorizado, pista no 0. Boa noite, 68, boa noite, 68, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, boa noite, 68. Uno 246, controle Salvador, acione identificação. Beleza para 4.010, ajuste 1017, voe bom. Controle Salvador, boa noite, passarou 2224. Controle Salvador, boa noite, passarou 2224. 2224, aguarde, 3152, chame torre no 895. 895, boa. Boa, 3600, reporte estabilizado. Portará 3600. Passaredo 2224, aciona identificação, desça para 5 mil pés, ajuste 1-0-1-7, Goitona. 5000 com 1097, voando Duna, passarinho. Passaria 22245, tem condições de iniciar a descida agora para o para 2000 pés direto, Duna? De ingresso na Alfa 219, 9098. Siga. Condições de descer para 2000 pés para o Edituna, número 1 no sequenciamento, iniciar a descida agora? Passaria 224? Afirmo. Afirmativo, 2000 pés para o Edituna, vai manter a máxima possível. Depois da passagem ainda está na época, depois da passagem só vai descer, equilibrou. 7 graus, voo 098, prossigo então em frente, direita após na Alfa, reportando da Juliette, o voo no 098. Ingresso na Alfa, esse é o pastor Juliette, o 098. Alô? Alô. Boa. 5-2, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 2, 0 graus, com 08 nós. Pistão 3-5-2. Torre Salvador, como número 2, 3600, 2 milhas do IGCA. Noite 3600, na aproximação, guarda na pista livre, altímetro agora no 0, 1 no 6. Gente, aguardando 3600. Juliette, voo no 098. Voo no 098, prossiga via Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, no 098. Salvador, muito boa noite, Portugal 020. Mais Portugal 020, standby, sequence. Solo 29 à direita, solo 211, boa noite. 211, boa noite. T600 tem livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, 3600, baixa a travada final. Juliette, portão 612. Alfa Juliette, meia dúzia, até 3152. Alfa Portugal, 020, request push. Portugal 020, stand by sequence, just 1 minute. Portugal 020. Bono 868, ingressa Juliette, portão 01. Juliette, 01, boa noite. S6224, 7 nautical miles for Conde intersection, radar surveillance finished. Maintain flight level 190. Contact Aracaju on 120 decimal. I will call on 1203. Thank you, sir. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. M600, solo 31, à direita, solo 211. Boa noite. 3211. 3600. Uno 246, inicie redução 230 nós. 230 nós, 24. Salvador, boa noite, você é 3600, Librão. 3600, boa noite, Alfa e Juliette, portão 10, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, 3600. Controle, boa noite, 972, controle, Salvador. Então, identificação, desça para o nível 050, ajuste 1016, vou estar. Gente, estrada 1050, 1016, estado já está na proa, solicita Duna. Oi, Duna. Ok, Duna. Copy. Yeah, ready to push, start, ready to copy. Negative push, stand by 1 minute to push, okay? There is a traffic that's parking on gate 10, stand by 1 minute. Just red copy, protocol 020. Yes, we have red, the traffic saying that they have just located the runway, so we are waiting for an answer that has just located the runway. Could be 5 minutes earlier. But now I will have to wait for him, at least after my own schedule. Declare and push and start, comrade text, port gal 020. Clear to push and start. Ready to copy. Ready to copy. Gal 020, clear to Lisboa, flight level 350, via upper whisk 50 until Mossoró, Mike Sierra Sierra, then upper November 866 until Magno position, then after according flight plan routes. Departure from runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, Momo with D-loop transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, D-loop transition. Scope 5552 and control departure frequency 120.8. Comrade, push and start, and pay attention to the traffic entering to parking to extend 10, okay? Trip the ground staff, comrade to taxi, port 020. Runway 723, Scope 910, descend to 4,000 feet, adjust 1016. Boss arrival. Boss arrival, descend 4,000, realizado procedimento para o voo 246? Voo 246 desce para 2.000 pés, ajuste 10 no meio, livre ILS, reporte estabilizado, reduza 1.80 nós, aeronave que precede na aproximação, posição de 10 horas, 8 milhas no curso localizador, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, um Alfa Tango 72 com 1.80 nós, ground speed. É, 06 descendo 2.000 pés, reduzindo, voo 246. Bono 972, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no meio. 2.016.972. Estabilizado o passaredo 2224. Passaredo 2224, que a gente complete a aproximação, chame torre 198 decimal 95. Obrigado, Bani. Sim. 4, 2 milhas para o externo. 2.24, baixou e travou. Firmativo. Livre pouso, pista no zero, vento 130 graus com 8 nós. O altímetro no zero, no meio, 224. Livre pouso, passando. In Alpha to holding point 110, contact tower 118.95, maximum set 101016, regular flight, Portugal 020. LS da pista 10, 1246. 1246, gente, complete a aproximação. Torre 18, decimal 95. 1295 a torre, boa noite, obrigado. 1246. Boa noite, comente. Torre Salvador, boa noite. 1246, LS da pista 10. 46, número 2 na aproximação. Altímetro no 0, no 6, reporte Simbra com trem chegado. Vai chamando o externo, vamos ver se está aqui. Da Índia, ele mantém holding point para 1-0. Da 10, voo 246. Aguardando pista livre em 246. 246. Servidor 24, solo 243, à direita solo 211, boa noite. 1211, passarei 2224. Salvador, passaria 2224. Repouso na pista 10, 1246. Passaria 2224. Boa noite, Azul 6908, informação. 6908, controle de Salvador. Sendo identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meia, chega. Direto Duna da presença. Direto Duna, desceu 2 mil no 0 no meia. Autorizado, desceu. Vai. Go 1723, descend to 2000 feet, QNH 1016. Here, DLS X-ray, final approach procedure. Report, step shift and localize the course. To descend until 2000 on 016, clear for the X-ray, DLS. We report final. 072, está ingressando na final e está visual com a pista. No 972, chame torre no noite 95. 795, boa. Passarei 222, 4 de meia, remota 12, 41. Temo, remota 12. Oi, agora 972, boa noite, está na final da 10. 972, reporte marcador externo com trem checado, altímetro 10 no meio. Vai reportar. 246, solo 46, direita, solo 211, boa noite. 211, obrigado, boa noite. Salve Salvador, boa noite, bom dia. 246, na 246 Alfa, quilo Pátio 3, prevista 02, Lima, do Pátio 3, fica atento ao balizador.